Essa série Natal que a gente está pregando é uma série em que nós, basicamente, estamos expondo a história da salvação. Como é que a salvação, ela deu-se por conta nas nossas vidas, como é que Deus interveio na história e como é que a história pode ser redimida a partir agora desse grande projeto de Deus. E, basicamente, essa história que nós vamos contar é a história de Jesus. Vamos falar sobre Jesus. Hoje nós falaremos a respeito de Jesus na eternidade. Semana que vem, para as próximas duas semanas, falaremos sobre Jesus prometido nas Escrituras, desde o Velho Testamento. E, no dia de Natal, no domingo de Natal, falaremos a respeito do milagre da encarnação e as suas implicações para as nossas vidas. Hoje, como eu falei para vocês, vamos falar sobre a pré-existência. Vamos tentar mostrar, em primeiro lugar, Jesus na eternidade. Depois vamos tentar ver Jesus na criação. E depois vamos entender e aplicar tudo isso aí para o nosso coração. Jesus como existencialmente presente nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Jesus na eternidade. Diferentemente de como, às vezes, muitas pessoas pensam, ou como às vezes é passado pela nossa sociedade secular, ou por algumas religiões que não são necessariamente cristãs, algumas seitas também, Jesus, ele não deu-se a existir, por existir, há 2000 anos atrás, na cidade de Belém, numa manjedoura. A minha existência, a sua existência, tiveram por ocasião o dia em que você nasceu, o dia que você entrou no mundo. Um dia que o seu choro foi ouvido pela primeira vez. Diferentemente da nossa experiência, Jesus ele não teve início e origem há 2000 anos atrás, naquela manjedoura, na cidade de Belém, em meio a muitos animais. A palavra de Deus vai muito antes disso. A palavra de Deus coloca a existência de Cristo como antes da fundação do mundo. Isso é interessantíssimo, é impressionante, da forma com que João descreve esse fato. Não sei se vocês sabem disso, mas existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho descreve a vinda de Jesus ao mundo de uma forma especial. A diferença de João para os outros 3 evangelhos é que João, ele descreve a vinda de Jesus, a existência de Jesus, a partir da eternidade, antes de que o mundo fosse criado. Os outros evangelhos falam de Jesus e começam a respeito da narrativa da vida de Jesus, uns no período antes em que Maria recebeu a palavra do anjo e ela estava em processo de gestação, e outros descrevem como Jesus no seu nascimento. E Marcos descreve Jesus, a vinda de Jesus a partir do seu ministério. Mas João não, João descreve Jesus na eternidade. Observe novamente comigo o versículo número 1 e vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Está aí no boletim também, diz assim: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Eu queria destacar esses dois verbos. Ele estava passado com Deus, presente antes que o mundo fosse criado, e ele era Deus. Jesus, ele não se tornou Deus em uma ocasião da história, mas ele, antes de que o mundo já fosse criado, ele já estava com Deus e ele era Deus. A palavra de Deus é clara nesse aspecto, a respeito da segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus. Aí vocês perguntam, mas pastor, como é que Jesus, ele existia antes de que o mundo fosse criado? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele existia numa perfeita comunidade de amor, com o Pai e com o Espírito. Jesus, ele vivia numa comunidade de amor, do mesmo jeito que nós estamos aqui hoje à noite, sendo que era com o Pai e com o Espírito, nos quais os dois também são Deus, igual o Filho é Deus. Mas, pastor, existir num universo, num lugar, sem ninguém, onde nada fosse criado, não era muito chato isso, não? Não! Se você ama uma pessoa, ponto de querer passar a vida inteira com ela. Você seria feliz mesmo se tivesse num lugar deserto, ou não seria? Então, o que é que isso nos mostra? É que o Filho, Jesus, juntamente com o Pai, e juntamente com Deus Espírito, já estavam plenamente satisfeitos no relacionamento que eles tinham uns com os outros antes de que o mundo fosse criado. Jesus já existia e já era satisfeito, já era completo. Jesus não precisou vir ao mundo encarnar para satisfazer uma necessidade que ele tinha, mas ele já vivia confortavelmente e satisfatoriamente com as outras duas pessoas da Trindade antes que o mundo existisse. Segunda coisa, o texto nos mostra a presença de Jesus na criação. Não apenas a presença de Jesus na eternidade, mas a presença de Jesus na criação nos versículos 2 e 3. Vamos ler novamente o versículo 2 e 3 e eu queria que vocês prestassem atenção. Ele está colocado aqui, projetado atrás da gente. Isso, vamos lá. Vamos ler comigo, se vocês puderem. Vamos lá. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as e nada do que existe foi feito sem ela. Veja o que o texto diz, que por meio da palavra foi que Deus criou todas as coisas. Agora, sabemos aqui que o apóstolo João está atribuindo a Jesus Cristo o termo, o título, a palavra. E é interessante isso aqui, porque esse texto, esses três primeiros versículos de João, se referem aos três primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Se vocês forem para Gênesis capítulo 1, nós temos a frase inicial da palavra de Deus que diz assim, essa é a primeira frase da Bíblia, ela começa assim, dizendo assim, no começo ou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse pastor não entendi bem ainda. A Bíblia começa dizendo que Deus criou os céus e a terra, todas as coisas. E aqui, a partir do capítulo 1, nós temos a narrativa da criação, o modo pelo qual Deus criou as coisas. Como é que Deus criou as coisas? Está bem claro aqui no texto o seguinte, a partir do versículo 3, se vocês tiverem a Bíblia, Gênesis 1, 3, assim, então Deus disse, haja luz. Versículo 6, então Deus disse que haja no meio das águas uma divisão para separar em duas partes. Versículo 9, aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca, criou a terra seca. Versículo 14, então Deus disse que haja luzes no céu para separarem dia e noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Deus criou as estrelas. Versículo 20, depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os seres vivos e que na terra haja aves que voam no ar. Deus cria os animais marinhos. Versículo 24, então Deus disse que a terra produza todo tipo de animal doméstico e selvagem. Deus cria os animais. Versículo 17, 27. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E o interessante é que no versículo 26, antes de Deus falar da criação dos seres humanos, ele diz assim, agora vamos fazer os seres humanos. Para que é que Deus estava dizendo, agora vamos fazer os seres humanos? Deus não é nenhum louco desse que você vê na rua falando consigo mesmo. Deus falava assim porque existia presença de mais pessoas no ato da criação. E atentando para a leitura que eu fiz aqui, como é que Deus ele criou as coisas? E disse, Deus, essa é a fórmula de Gênesis. O que é que isso quer dizer? Que Deus ele cria o mundo através do quê? A palavra. O mundo foi criado ao pronunciar de Deus. E o que João está dizendo aqui no capítulo 1 é que essa palavra que Deus pronunciou para que os céus fossem criados, para que os mares fossem criados, para que a terra fosse criada, para que os animais marinhos fossem criados, para que os animais da terra fossem criados, para que o homem fosse criado, para que os luminares fossem criados, essa palavra nada mais, nada menos é do que a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Jesus, ele existe antes da criação e no princípio das coisas ele estava lá com o Pai, sendo a palavra mediante no qual Deus criava todas as coisas. Isso é significante, agora que eu quero desenvolver uma parte existencial para a gente aqui. Pastor Jesus, então, ele existia antes que o mundo fosse criado? Sim. Pastor Jesus, ele foi o instrumento pelo qual Deus criou o mundo? Sim. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Se não fosse Jesus, não existiria um átomo ligado a outro. A menor partícula de todas as partículas que existem no universo não existiria se não fosse por conta de Jesus. Ainda mais, digo isso, que nada estaria junto às formas se não fosse por Jesus. Se não fosse por Jesus, existiria um caos do mesmo jeito que existia antes que o mundo fosse criado. Jesus é a razão para as coisas existirem. Ele criou todas as coisas por intermédio dele. Inclusive, o nosso coração foi criado por essa palavra eterna. É isso que diz o versículo 27 de Gênesis, capítulo 1. O bater do seu coração foi criado também por intermédio da palavra eterna. E o coração é o centro da nossa existência. O coração é a peça mais importante dentro do seu organismo. E a palavra de Deus até vai além, porque o coração representa o centro da nossa humanidade. Não é apenas um músculo, mas a palavra de Deus trata o coração como centro da nossa humanidade, o centro da nossa alma, a nossa existência. E a palavra de Deus diz que, inclusive, o nosso coração foi criado pela palavra eterna, que é Jesus. Por isso que o escritor, o sábio professor de Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 3, capítulo 11, vamos ler comigo aqui, está projetado atrás. Leia comigo cuidadosamente, pausadamente, vamos ler esse texto. Muito bonito a poesia dele, diz assim, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Vamos ler comigo esse texto aqui. Eu queria que vocês digerissem. Vamos lá. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Algumas pessoas acham que poderiam viver uma vida espiritual mesmo sem ter um Jesus eterno. É assim que dizem e pregam os mórmons, é assim que pregam os testemunhos de Jeová, que podemos subsistir sem termos um Jesus necessariamente eterno. E a palavra de Deus diz que não, porque ele mesmo criou o nosso coração, e no nosso coração, porque ele foi criado pelo Cristo eterno, pela palavra eterna de Deus, a eternidade faz parte do nosso coração. Você sabia que Deus colocou a sede pela eternidade no seu coração? Não. Existe. É presente em toda a humanidade essa sede por eternidade. E nós temos esse anseio pelo que é eterno de duas formas. E todo ser humano, religioso ou não, demonstra essas características. A primeira é o anseio que temos de vivermos para sempre. Todos nós que aqui estamos hoje à noite temos o desejo de vivermos para sempre. Se você tivesse a oportunidade de não morrer, você queria ela? Ou não? Claro que sim! E é isso que a ciência está em busca, é isso em que a medicina está em busca, é isso que a arte demonstra em toda a sua história, é que nós temos sede por eternidade. Vamos a alguns exemplos aqui. A ciência. Ultimamente nós estamos na moda com a ciência genética, em que células-tronco são desenvolvidas para que, se necessário for mais tarde, um dos seus órgãos vir a padecer ou a falhar, por essa célula-tronco, você pode desenvolver o mesmo tecido sem que você precise de receber nenhum transplante, porque faz parte mesmo do seu próprio organismo, para que você prolongue a sua vida. É assim. Estamos tentando driblar a morte todos os dias. A ciência está em busca disso. A tecnologia está em busca disso. Há um tempo atrás eu estava lendo uma matéria na revista Veja, algumas semanas atrás, não sei, aqueles que gostam de computador aqui na igreja, de informática, de tecnologia, leram isso, mas um grande sociólogo, que ele trabalha no campo da informática também, estava dizendo que o futuro, hoje em dia ninguém pensava, por exemplo, há 50 anos atrás, telefonia celular e algumas outras coisas, os notebooks, computadores, os processadores que nós temos hoje, mas ele estava dizendo o seguinte, que o futuro da tecnologia é implantar chips, que hoje em dia são implantados em máquinas, no próprio corpo humano, para que a sua memória se misture com a memória virtual. E que a sua capacidade de raciocinar e de agir seja elevada potencialmente ao infinito. E eles acreditam que se assim acontecer, poderiam encontrar muito mais soluções para problemas de doença, outros problemas que existem na humanidade. A ciência, a tecnologia está em busca disso. A medicina, que era feita para preservação da vida, hoje em dia ela é feita, existe o que nós sabemos, está em moda, o Brasil é o país número um disso, é a medicina estética. É tirar rugas, as banhas, a aparência de velho, tome botox na testa. Por quê? Porque nós temos sede de eternidade. Ninguém quer se aparentar velho. Um dia desse eu estava na academia fazendo musculação, tinha uma senhora lá de uns 60 anos. Eu disse, a senhora já acabou aqui com esse equipamento para utilizar? A senhora? Está me chamando de senhora? Você tem idade de ser minha avó, minha filha. Por quê? Porque nós temos essa sede de eternidade. Nós não queremos morrer jamais. E isso existe no nosso coração, porque o nosso coração foi criado pelo Deus eterno. Você vê? As artes demonstram isso também. Ao longo da sua existência, retrata divindades. As músicas. Conhece aquela música? Forever young, I wanna live. Essa aqui, essa banda predileta. Estava assim, ela. Ela estava cantando direitinho aqui comigo. Aqui. O que quer dizer essa música? Para sempre jovem, eu quero viver para sempre jovem. Essa é a sede que nós temos. Forever young. Por quê? Porque nós fomos criados pela eterna palavra de Deus, que é Jesus. A segunda forma que nós mostramos esse anseio é que todo ser humano que já existiu em qualquer lugar remoto do planeta que ele nasceu ou que ele vive, tem sede por entrar em contato com o ser eterno. Você vai em qualquer tribo indígena, sociólogos falam isso, vai em qualquer tribo indígena, na Amazônia, na África, lá você vai ver elementos de religiosidade do ser humano tentando entrar em contato com Deus, com o ser eterno. Todos nós estamos nessa busca. O ser humano, ele já nasce dessa forma. Calvino chamava isso da semente religiosa que Deus havia colocado no coração do homem. Agostinho chamava disso como o senso da divindade que Deus colocou no coração do homem. E assim, todo ser humano é religioso. Ah, pastor, estou aqui, não sou religioso, não gosto de religião. Ontem mesmo estava jogando bola, que eu tenho uma pelada lá no sábado, o Moab até joga comigo às vezes, né, Moab? A gente tava jogando bola lá e tinha um rapaz lá que tava chamando palavrão o tempo todinho lá. Aí eu pedi pro juiz lá, que era o Hugo, marido da Sueli, eu disse, ó, tira esse rapaz aqui. Não pode falar nada aqui, tal, não sei o que, é censura, é livre discurso, começou a... Aí eu disse, meu filho, olha, Deus não se agrada, esse é o seu linguajar. Pastor, negócio de religião não dá pra mim não. Aí saiu com raiva, vamos embora pra casa. Ele diz isso, negócio de religião não dá para mim. Mas ele é religioso do mesmo jeito que eu sou religioso. Talvez a religião dele não seja uma religião correta, que busca em Jesus a satisfação para o seu problema, mas até um ateu é religioso. Um ateu é religioso, sabia disso? Um ateu é religioso. Por quê? Porque todos nós temos esse anseio de entrar em contato com o ser eterno. Certa vez disseram que fizeram uma experiência. Isso aí foi em contrapartida aquele argumento de Marx dizendo que a religião foi criada para dominar pessoas. Líderes criam religiões para dominar pessoas. E o que aconteceu foi o seguinte, fizeram um experimento, pegaram um ser humano nascido, pegaram e colocaram ele sozinho, sem familiares, sozinho, num lugar remoto, com elementos básicos para sua sobrevivência. E descobriu que cedo pela manhã, esse ser humano ia todo final de tarde para ver o pôr do sol. Todo final de tarde, religiosamente. Não perdia o pôr do sol na colina em que ele morava. Por quê? Porque ele tinha o senso também da busca por algo que está além dessa existência. Todos nós temos. Você se imagina com certeza que existe algo além da sua existência. Ou não? Nós todos temos o senso de eternidade. Nós todos ansiamos por viver para sempre, todos ansiamos ter um contato com o ser eterno. Sendo que aí existe um problema, na verdade dois problemas. O primeiro problema é o seguinte, de vivermos para sempre.